mas eu amo você. Eu quero que chama pra cima, clube do Baqueiro. Eu quero só. Quem gostou, bate palma.